093, acione identificação, desça via chegada Bonfi para o nível 050, ajuste o 1019. Autorizado, chame táxi, mas eu passei para certo. Autorizado, zero, repete estabilizado. Portaria precisada, 9972. Táxi Azul 4040, com 101 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Azul 4040, táxi à direita, via Taxi Índia, ponto de espera da 1085, ajuste ao 1095. Ah, sim. Direita Índia, ponto de espera da 10295, Azul 4040. Doral 9972, complete a final e chame torre 1895. 1895, obrigado, senhor. Torres, Doral 9972, está no ILS. Federal 9972, tráfego avistado, autorizado pouso pistola 0, vento é 160 graus, 08 nós, o ajuste do altímetro no 0 no nós. Livre pouso com 1019, bom dia. Azul 4040, mantenha o ponto de espera da 10. Vamos manter o ponto de espera, 4040. 050, ajuste 10 no 9. Bom, no 093, desça via para 2.000 pés, ajuste 1.099, está autorizado em LS, exposição no 0, reporte estabilizado. 19, desce via para 2.000 pés, reportará estabilizado em SP da 10, bom, no 093. Azul 4040, alinhar e manter pistola 0. Alinho, mantém o azul 4040. Federal 9972, solo 53, direito no 219. Direito 219, obrigado. Solo Federal 9972, lembrando nessa escuta, bom dia. Federal 9972, está favorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, obrigado. Esperem. Negativo, caminho 1. Um abraço. Outro. 4040, autorizado decolagem da 10, vento 150 graus 07 nós, o ajuste de altímetro no 0 no 9. Autorizado decolagem da 10, 40 no 0 no 9. 4040, decolado aos 55, controle 1208. 208, bom dia, bom trabalho. Salvador, o azul 4040. Azul 4040, sentado radar na decolagem, suba via Side Arbor para o nível 340. 340 via subida, o azul 4040. Azul 4040, da presença autorizado curvar à direita na Prode Elefa. Prode Elefa, o 4040. Complete a final e chame torre 1895. 1895, chamaremos para já o voo 1093. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 160, grau 07, nós, hoje, o altímetro no 09. 160 com 07, 19, pouso autorizado para o voo 093. Apta 6570, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2 mil pés, ajuste 1019. Está autorizado o procedimento LS X-ray, você pode estabilizar. Na 2019, liberada a Azul 4040 vai efetuar um pequeno desvio à esquerda, aproximadamente 12 milhas à frente. Se aproa 4040. 270 inicialmente após o regresso à rota. Gente, livre de desvios após voo e alerta. Gente, o 4040. Pouso 4040, Channel Centro Recife, 1288, Alternando 260. 288-260, Azul 4040, bom dia. Voo 1093, solo 01, no direito no 219. 219, obrigado. Alô, boa tarde, bom dia, voo 1093, livrando o Fox 105. Voo 1093, está autorizado, Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08, 093. O AXA 6570 pode interceptar o ILS, está correto? Correto. 3597, sua identificação. Voo na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Ponte, ajuste 1019. No ideal de descida, desça para nível 050. Bom dia, 3290. 3290, autorizado Recife, nível 2907, decola pista 0, primeira curva esquerda, pé no Fucajã, Maracaju, controle Salvador 1208, transponde 5114. Recife, nível 2907, 0, via Pajuru 17. Saí da Pupa, Gama, Aracaju. Campureiro, número 4, controle 120, pessoal. 3290, correto, chame pronto. Fui ali, é o ATSA 6570. ATSA 6570, complete a final, chame torre no 895. 895, obrigado, até a volta. Torre Salvador, bom dia. ATSA 6570, tá a meia milha pro externo, baixou e travou. ATSA 6570, tráfego avistado, vento sal em Salvador, 150 graus, 06 dúzia de nós. O ajuste do altímetro no 099. Em 2019, quente do vento, livre pouso de Sadéis, ATSA 6570. Fala, bom dia, Gol 963, informação Gol. Gol 963, Galeão autorizado, nível 360, Vapor 9857, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume, controle Salvador 1208, transponder 5127. Zero para o Galeão, Up November 857, decola da 10, da El Lede Irume, 208, 5127. Pô, 93, correto, sempre pronto. Chamarei. Azul 4201 no Campinas, 340 para Golf. Azul 4201, autorizado Campinas, 340, Perusano 10, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, controle Salvador 1208, transponder 5117. 4201 no Campinas, 340, Azul 10, decola da 10, curva direita da El, Leda, Mótiva. Senhora 5117, controle 208. Faça com 201, correto, primeira curva direita, chame pronto. Paulo Salvador, bom dia, Xanair 621 para Galeão, seu 3-0-6. Xanair 621, Galeão, doutor Cobre. Afirmativo, prossigo. Autorizado Galeão, nível 360, para novembro 857, decola pista 10, primeira curva direita, da El, Leda, Irume. Controle Salvador 208, transponder 5122. Será que deu tempo de copiar? Galeão 360, Upper November 857. Decola, não no zero. Saída, Dael, Leda, Irumi. 1208, controle, transponder 5122. Ok, então autorizado, Galeão 360, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Upper November 87208, controle 22, transponder Xanair 621. Xanair 21, correto, chame pronto. Uma pronta posição. Portão 5, postilhado autorizado, chame táxi. Não, negativo, senhorita. É, vai ser uma pronta, muito obrigado. Gente. 62. Salvador, bom dia, ATSA 6570, livrou a vista na sua escuta. ATSA 6570, Alfa Quilo, Pátio 3, autorizado. Alfa Quilo, Pátio 3, ATSA 6570. 3517, está reautorizado via para 2000 pés, o ajuste 019, conforme estabilizado no ILS X-Ray. 2000, com o 019, para estabilizar 3890 para o Puxo, 02? Puxo. Autorizado, chama o táxi. Puxo, Solo 4201, na posição 1, puxa, pega o caminhão. Número 2, inspetor Aguarde, 4201. Aguardo. autorizando para o 4201, por gentileza. 201, assim que o Airbus já tem iniciado o táxi, libera seu pushback em torno de mais 2 minutos. Você poderia fazer na posição de solo? O senhor pode fazer uma coordenação em solo? Afirmo isso. Tente, afirmo. Porém, fique atento ao Airbus da TAM iniciando o táxi, ok? Se coordenando então com o pushback solo, após o início do Airbus da TAM, vai iniciar o pushback com o 4201. Táxi OTAN 3890-169 a bordo, 2045, alterna Salvador. Táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1099 da 3890. Direita na Índia, ponto de espera torre 1895, alterna 3890. Salvador, OTAN 3597, espaço externo com o trem baixo e a pista verde. A torre 118.95, OTAN 3597. Salvador, OTAN 3597, espaço externo com o trem baixo e a pista verde. 3597, bom dia. Livre pouso no 0150 graus, 069. Livre pouso, pista 10. O Rio 5973, informação Gol, bom dia. Rio 5973, bom dia, pronto para cópia? Escuta. Autorizado em Recife, 330, já fez o Luno 7, o Caracaju já subida, primeira curva à esquerda após a decolagem em pistão no 0, código 5142 e o controle em 120, decimal 8. 330 autorizou Recife, Uca, Caju, autorizou Luno 7, primeira curva à esquerda. 5142 no transponder, 12080 no controle Rio 5973. Correto, para posicionamento Rio 5973. Usaremos. Bom dia, FAB 7208, acione a identificação, autorizado via chegada Mari para o nível 050. Pois, 65, bom dia, prossiga. Chegou, posição 9, autorização Brasília. 865, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Perdo Luno 7, subida com transmissão Elefa, primeira curva direita após a decolagem pistão no 0, código 5133 e o controle em 120, decimal 8. contato Brasília, nível 360, via 3 Zulu 17, pegou o down no 0, saída Arbor, Elefa, curva à direita. O transponder 5133, o controle de 208, Zulu no 865. Correto, 865, chama para posicionamento. Chamará a ambiente. Paulo Salvador, assinar 62, Zulu, vamos para posicionamento, por favor. 62, Zulu, autorizado, chama para ataque. Ataque, assinar 62. Para o táxi azul 4201, 4 horas e 40, 112 a bordo, Ribeirão Preto. Táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, azul 4201. Bom, 020, obrigado, bom dia, 201. ...90, livre decolagem 10, vento 1, 50 graus, 0 menos. Livre colagem 1-0, TAN 3-2-9-0. 1-3-5-9-7. 3-5-9-7, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Se der funcionamento, 5-9-7-3. Rio, por gentileza? É o Rio, 5-9-7-3, puxa e aciona. Obrigado, Rio, chamo para o táxi. Bom dia, 4201, se aproxima o posto 010, pronto. Do 4201, no Alim, mantém o 10, bom dia. Alim, mantém o 10. Salvador, muitíssimo bom dia, Passaredo 2229, mantém 170 na rua de Obdude, ciente da Golf. Sim, Passaredo 2229, aciona identificação, vou ir direto para o céu de descida. Acionou na rua de TAP, chamará para a descida. Zerois, obrigado, bom dia. Negativo, eu estou observando o senhor ainda está no portão. Aguarde para o táxi aeronave que já está totalmente pronta no PAC 3. Assim que a mesma liberar a cauda, eu vou autorizar. Mais um minutinho. Salvador, hoje é 6225, bom dia. 6225, aguarde a autorização. Mais curto. 6219, confio a instrução do solo? Mantenha a posição, estou mantendo. 6219. Afirmativo. Rio 5973, táxi autorizado. Via parte principal Índia, ponto de espera chave torre 1895, ajuste 1020. 1025, obrigado. 3597, antes da Juliette. 3597, ciente de passagem a um Boeing da Rio, após Juliette, portão 02. Após o Rio, segue para o 02, 3597. 4201, decolada 27, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 229, desça para o nível 050. 050 para o distante. 093, 1 minuto, Covinha, confia. Decolado, sua escuta. Bom dia, Lima, pelo 05973. Para o Galeão, com a informação Golfo. 3153, número 3, para a cópia. 808 está autorizado ao final do ILS Explorer, desse para 2000 pés sem restrições, o ajuste 1020. Lápis 10, Ventuno, 50 graus, 059. Ali, decolador 05973, Rio. Doutor, cópia? Tá na escuta. Autorizado Brasília, nível de voo 320, via Pesolo 17. Subida por transição Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código é o 5135 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Brasília 380, via Uniforme Zulu 17, a saída é Árvore Elefa, decola da 10 com curva direita, 5135208. Correto, chama para posicionamento 6225. Está pronto para o posicionamento do 7. Chama 6225, autorizado, posicionamento, chama para o táxi. Gente, chamar a táxi, obrigado. 1093, toma para qualquer. Mano, tem 5 minutos pro gol 963, seleção pushback. Só mais alguns instantes, gol 1963. Tem um estimado? Gol 1093, pronto para a cópia. Copia 1093. Autorizado com fins, em vez de voo 360, via Pesolo 21. Subida por transição elétrica. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5131. E o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, está autorizado 360, Pesolo 21. Árvore elétrica, curva à direita, decolando da 10. O transporte 5121, 1208 é o controle com 1093. 5131 é o código. 5131, obrigado. Correto, chama para posicionamento. Olha, então eu vou no 865, posição 9, puxa back em treinamento. 865, sente, aguarde. Quanto tempo, cara? 3 minutos. Obrigado. Então 3153, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Galeão aprovado, nível de voo 360, via Irumi, Upper November 857, Mous. A subida será da El, Leda, Irumi. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5140 e o controle em 120, decimal 8. E 360 aprovado, a rota Irumi, Upper November 857, Mous. Decolada 10, curva à direita da El, Leda, Irumi, 5140, transponder 1208. O controle da 3153, cotejamento correto, chama para posicionamento. Dia Azul 2775, está em contato radar a uma milha de Coral. Mantém ainda o nível 1970 na proa de Mare para a chegada a Mare. Mantém 1970 Mare. 95, ajuste 0020, Chanel 6211. Rádio Principal Índia, Chanel 6211. O Azul 4958, da presente desça para o nível 050. E o 5973, após a posição Puka, está autorizado o Romeo Fox 018. Após Puka, Romeo Fox 018, obrigado. 5973. O novo estimado para o gol 963. Lembra 2, 2, 5, 6. pronto para táxi? 4958, informe a razão descida que está entregando e a velocidade indicada. Vai indo para 230 nós. Certo, pegue uma velocidade mínima de 230 nós e essa razão de 1.500 pés, azul 4958. 230.500, azul 2775, está autorizada a descida para o nível 060, razão máxima de 1.500 pés e velocidade de 200 nós. Uno 963, assim que eu vou fazer a capacidade sua causa, inicia pushback estacionamento porção 62, chame para o táxi. 963, Sérgio, 1935, obrigado, boa. O 4958, esquece o dia direito aqui da programação. Olha o desvio, azul 4958. Perdi a Pode manter a indicada, azul 4958. Pode. Está presente, o 5973 Rio. Aqui, irmão. Precisão de mais 3 minutos para o pushback. Sendo 2229, está autorizado o final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe no localizador, o ajuste 1020. Para 2.000, autorizado, com 1.020 reportará. Fulano, obrigado, tinha 2.000. Siga. Autorizado para o ditap azul 4958. Controle voo no 649, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés com ajuste 1020. 1020. Está uma milha para o marcador externo, completa final e chame a Torre Salvador 118 decimal 95. Para completar o final, uma torre 118.95.08. Oi, Xané 6225, mantenha o ponto de espera, bom dia. Oxana 6219, decolada os 3 meses, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, tenha um ótimo dia. O imposto 08, está com o abaixado travado, passou o carro. Firma indicada agora, passaria 2229. 210, tá, a formação está bem em TAP. O imposto 08. Rio Olimpo 08, livre ponto. Esperar novamente. Passaria do 2229, está livre. Rio 5973, chame retrica agora a frequência 12685 e alternado 125 decimal 45. 2685, 2545, obrigado, bom serviço. Salvador, um bom dia. Oxalé 6211. Seu Oxalé 6211, contato radar de colagem. Suba para o nível 360, autorizando o Leda, presente. 360, Leda, CNM 6211. Autor 4958. Taxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1020. Via principal e centro de espera 1895, 1865, tem companhia, obrigado. Vitor Charlie, até um minuto com a PGQ. Está reautorizado, descida para 2.000 pés, 2.020, informe na final do procedimento. Vai descer para 2.000, depois da hora final do procedimento, 4.958. Está presente, Dona? Pesado, Dona, azul 4.958. Dona, 4.958. No 2.775, desça para 3.000 pés, 2.020. 3.020, 2.775. Oi, bom dia, Gol 963, quanto espera? Bom dia, Gol 963, mantém quanto espera? Mantém. Xana 6225, livre de colagem 0.2150 graus 07. Solicito a autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Autorizado início do reboque, chamo para ingresso no PAD principal. Alguém até para ingresso no PAD principal. 3153, autorizado por estacionamento, chamo para o táxi. Autorizado, chama táxi, 3153. 118, decimal 95. 1895, muitíssimo obrigado, bom dia. Eu. Na 6211, está presente, vou ir da gel. Ô, melhor ainda, da gel, obrigado. Na 21. Estabilizado, avistando. Passarelo 229, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Puxa, na 6225, decolada do 41, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, Xanamé 225, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, autorizado, Elefa da presença. Segue conforme rota do plano de voo, subida árvore após árvore, árvore direto, primeira curva direita após a decolagem, vista 17, código 5125 e o controle no 208.